andrecedesmoral.com.br. Zé Boninho do Gato Preto, tá ligado? Natan estourado, é o Dudu Rosa, é o Matheus em Sagaz, tamo junto, o Mike Moto. Mas a festinha tá gerando, é hoje que eu pego ela, tá ligado que a Santinha no baile virar. Mas ela quer enganar quem se fazendo de difícil. É o Bruno Pancada que hoje ia acabar contigo. É Jordão Guimarães que hoje ia acabar. Oh! Puxa, puxa, os cabelos dela, linkada na jota dela, só que até ficar vermelha. Ei, isso é bondinho do Gato Preto, tá ligado? Mas a festinha tá gerando, é hoje que eu pego ela, tá ligado que a Santinha no baile virar. Mas ela quer enganar quem se fazendo de difícil. É o Bruno Pancada que hoje ia acabar contigo. É Jordão Guimarães que hoje ia acabar. Oh! Puxa, puxa, cabelo dela, linkada na jota dela, só que até ficar vermelha. Ei, já sabe, isso é bondinho do Gato Preto. André Cedês, o moral de Bicoara.